vez de você pensar como dissolver a realidade, seria assim: eu não sou esse funcionário, eu não sou esse pai, eu não sou esse marido, eu não sou esse namorado, eu não tenho nem esse corpo, eu não sou isso. Isso seria a dissolução das nossas identificações, não é verdade? Em vez de você trabalhar nessa dimensão de dissolução das identificações, você trabalha na dimensão de compreender como que as identificações surgem. Por quê? Porque é mais importante isso. Quando você entende como que as identificações surgem, você descobre um centro produtor das identificações. Esse centro que está além das identificações mesmo, porque ele constrói as coisas, ele é você. A sua natureza última, ela é isso. Então aqui, quando nós estamos estudando os 12 elos, nós fazemos esse estudo cuidadoso de como que a ignorância surge, como que a gente deixa de ver as coisas, ou como que a gente passa a ver as coisas. Por exemplo, eu tenho falado muitas vezes sobre isso, nós estamos dentro desse templo. Esse templo a gente poderia dizer que é uma fraude. Por quê? Porque eu vou confessar aqui para vocês, nós compramos tudo, não compramos nada para templos, nem um parquê para templo, nem tapete para templo, nem areia para templo, nem vidro para templo. A gente não foi na madeireira e disse, precisamos de tijolos de templo. A gente comprou tudo comum, aí construiu. Então, se a gente construiu tudo com coisas comuns, como que isso vira um templo? Aí, dentro da perspectiva de dissolução do engano, a gente diz, não há o templo. Dentro da perspectiva que meu mestre explica, a gente diz, há o templo. Que extraordinário. Como que ele surge? De coisas comuns. Então, nós descobrimos esse aspecto que é chamado da luminosidade da nossa mente. Nós construímos o templo com os nossos olhos. Então, nós construímos as coisas o tempo todo. Aí, quando nós descobrimos isso, a gente descobre que em todas as direções nós construímos assim. Agora, é muito importante a gente perceber que isso é mágico. Isso é um aspecto mágico. Isso não está em algo sólido. Isso é inseparável, é coemergente da nossa mente com o outro. Agora, quando nós congelamos a realidade, a gente pensa, as coisas, elas são externas a nós. Aí nós temos a tendência a usar processos causais. Então nós mexemos em alguma alavanca aqui para produzir um resultado lá. Começamos a manobrar assim. Então com isso nós perdemos, quando a gente enrijece e pensa que as coisas são fixas, a gente perde a visão mágica das coisas. Quando nós perdemos a visão mágica, nós não conseguimos mais usar a magia, redefinir, reproduzir, recriar as coisas em outras dimensões. Nós perdemos isso. Então a liberação é possível. O próprio Buda atingiu a liberação, ele teve 500 grandes alunos que atingiram a liberação, e há um número incontável de mestres que vieram geração após geração e manifestaram isso. Então, a terceira nobre verdade é isso, a liberação é possível. Aí vem a quarta nobre verdade. A quarta nobre verdade diz, há um caminho para isso. Então, aqui no SEB, nós tratamos desse caminho. E nós seguimos a estrutura, como o Buda falou, já nos primeiros ensinamentos. Então, essa estrutura, ela é resumida assim, não cause sofrimento, traga benefício aos seres, dirija sua própria mente. Ou, numa forma mais ampla, seria assim, aspire à liberação, não traga sofrimento aos seres, traga benefício aos seres, dirija a própria mente.